isto é só confiar. Se por espinhos tu passares, não tenha medo em vacilar. Deus está contigo, Ele te guiará. Deus te guiará, Deus te guiará, Deus te guiará, Deus te guiará, Deus te guiará, Deus te guiará, Deus te guiará, é só confiar. Sua fé enfraqueceu por ter vacilado, sua vida quase perdeu. Quem está em Cristo, seguro nele está.